Nós também temos alguma parceria com a União Zoófila de Lisboa, que nos vem cá buscar alguns animais, porque em Lisboa não há animais errantes como há na província. Vamos entrar no mês 9 e já vamos com 74 animais adotados aqui nos nossos serviços. No ano 2021, 74 animais. Mas também, por outro lado, foram recolhidos 117 animais, desde errantes e de animais entregues por pessoas que não tiveram capacidade para os ter, ou por mudança de residência, ou por dificuldades económicas, têm sido entregues bastantes animais. E cerca de quantos animais é que estão neste momento aqui no... Temos alojados 53 canídeos e temos 18 gatos. Uma das coisas que a gente mais trabalha é a adoção. Acho que as pessoas que tiverem capacidade económica de ter um animal e tiverem tempo para esse animal, acho que devem adotar um animal, porque é uma companhia, é um ato de muita responsabilidade, porque o animal vai crescer, vai ter os seus vícios, vai ter as suas necessidades e é preciso ter algum certo tempo livre para dedicar ao animal.